por Jerusalém, talvez não reconhecessem o Criador das estrelas. Se falassem com o menino no templo de Jerusalém, não descobrissem que suas palavras fez o mundo existir. Se encontrassem com aquele homem no tanque de Betesda, não soubessem que suas águas preencheram os mares. Ou ouvissem o seu clamor, o seu choro no Getsemane, não reconhecessem as lágrimas de um rei. Naquela cruz, aquele homem, aquele Deus, aquele rei, aquele pai. Naquela cruz, aquele sangue abriu as portas, quebrou o jugo, venceu a morte. Mas não viram por onde ele passou. Mas não reconheceram quando na cruz se rasgou. Mas o céu irá abrir, em glória vai surgir. O servo que era rei, com poder irá vir. Joelhos dobrarão, em terra cairão. Mas eu vou me levantar, correr pro seu abraço, agradecer a cruz, dizer o quanto é amado meu Jesus. Aquele homem, aquele Deus, aquele rei, aquele pai. Naquela cruz, aquele sangue abriu as portas, quebrou o jugo, venceu a morte. Naquela cruz, aquele homem, aquele Deus, aquele rei, aquele pai. Naquela cruz, aquele sangue abriu as portas, quebrou o jugo, venceu a morte. Mas o céu irá abrir, em glória vai surgir. O servo que era rei, com poder irá vir. Joelhos dobrarão, em terra cairão. Mas eu vou me levantar, correr pro seu abraço, agradecer a cruz, dizer o quanto é amado meu Jesus. Quem deu crédito à sua pregação, quando pela terra clamou, o mais rejeitado entre os homens, não fizeram dele caso algum. Foi ferido pelas nossas transgressões, por nossas iniquidades, afligido, mas não abriu a sua boca, como cordeiro mudo sem reclamar. O profundo e o escondido será revelado.